que tá querendo um dengo aí? Coletinho, coletinho, coletinho. Por que vive me tratando com desprezo? Viro o rosto quando eu peço um beijo. Tô tentando adivinhar onde é que o erro está. Acho que está em mim. Sempre bem distante de você. Futebol, resenha, bar, sempre o motivo pra beber. Mas eu vou me consertar, tô te devendo e vou pagar. Sua boca não vai se arrepender. Tá me querendo, eu querendo você. Eu sei o que você quer e você tá. Quando eu peço um beijo, tô tentando adivinhar onde é que o erro está. Acho que está em mim. Sempre bem distante de você. Futebol, resenha, paz, sempre um motivo pra beber. Mas eu vou me consertar, tô te devendo e vou pagar. Sua boca não vai se arrepender. Tá me querendo, eu querendo você. Tengo.